A Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Boa Nova. Começa aqui mais um programa A Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Boa tarde, caríssimos colaboradores. Boa tarde. 100.2. Fique bem, fique com a Boa Nova. Ora, depois deste cor afinado, vamos à música afinada sugerida pelo nosso Pedro Oliveira. Os Damas são uma jovem banda de Lisboa que tem vindo a trazer uma nova sonoridade ao pop rap nacional. Francisco Pereira, de 25 anos, Miguel Coimbra, de 24, e Miguel Cristo Vinho, de 23, formam os Damas, o mais recente sucesso da música portuguesa. Este grupo nacional lançou agora o seu mais recente single, intitulado O Maior. Sim, eu sou um Speedy Gonzales e um as na arte de guiar. E que elas se derretem só de me ver passar. E aí eu aceno e digo: encontramo-nos no bar. Sei que o álcool não me afeta só se tiver de sobrar. Eu sou o maior, também seis operações de cor. É só mais um gin tónico, um vermelho daltónico e passo a abrir. Vejo uma passadeira, mas já vou em terceira e já não estou em mim. Tiro mais uma selfie, uma mensagem com Meli. Não dás-te a conduzir. É, pá. O maior já mandou saltar para o outro, já tinha mandado, está-se a usar. Pois irei uma selfie. Olha, perdi o cartão e presta-me 50 euros. Já viste onde é que estão para os seus hoje à noite? Já são 5 da manhã. Siga táxi. Vamos para a noite, apanhas-me em casa. Hoje vai ser até madrugada. Não vou levar carro, é cena arriscada. E vou estar em modo perigo na estrada. Não sejas menino, leva o bote. Já vamos gastar a entrada no spot. Estamos na guest, queres mais o quê? Vamos de táxi, depois logo se vê. São 5 da manhã e querias levar carro para quê? Bebe mais um copo, faz o que quiseres. Nem operações, nem preocupações a ter. Não tenho de guiar a ver a estrada. Vai de boleia ou táxi a meias. Não arrisques brincadeiras. Tua vida vale mais do que carros e bebedeiras. Chupa a gota quando sais, até te divertes mais. Queres ser o maior, não guies quando sais. Eu sou o maior, também seis operações de cor. Peço mais um gin tónico, um vermelho daltónico e passo a abrir. Vejo uma passadeira, mas já vou em terceira e já não estou em mim. Mais uma selfie, uma mensagem com Meli. Não dás-te a conduzir. Não dás-te a conduzir. Não dás-te a conduzir. Não dás-te a conduzir. E depois desta excelente sugestão musical, que todos apreciamos vivamente, vamos passar à rubrica Nós e os Animais, da Inês Brás. Olá, caros ouvintes da Rádio Boa Nova. Quer seja num apartamento, numa vivenda ou até numa quinta, para se ter um cão é preciso ter condições mínimas, de modo a garantir quer o bem-estar do animal, quer o bem-estar daqueles que o rodeiam. O bem-estar do animal está dependente da sua saúde física e psicológica. Enquanto dono, é da sua responsabilidade providenciar um espaço limpo e o comportamento e o acompanhamento necessário para que o seu cão não desenvolva problemas comportamentais nem de saúde. Por outro lado, tem o dever não só de educá-lo para que conheça as regras de convivência, mas também assegurar que estas sejam cumpridas, para além da política de senso comum. Existem leis específicas que regulamentam a situação. O alojamento de cães e gatos em prédios urbanos, rústicos ou mistos, fica sempre condicionado à existência de boas condições do mesmo e à ausência de riscos higiossanitários relativamente à conspurcação ambiental e doenças transmissíveis ao homem. Decreto-Lei nº 314/2003, de 17 de dezembro. O bom senso é a chave para uma boa integração na sociedade. Cada vez mais as pessoas têm cães como animais de companhia, mas ainda há donos que não lhes reconhecem quaisquer direitos. a parte de cada dono mudar aos poucos a mentalidade, assumindo todas as responsabilidades pelo seu cão. Algumas atitudes de bom senso. Manter os animais com boa higiene, proporcionar atividades como passear os cães para evitar que fiquem sob stress, não permitir que o animal suje áreas comuns e, se tal acontecer por acidente, providenciar a limpeza o mais rapidamente possível. Lidar responsavelmente com quaisquer comportamentos que possam causar incómodo justificado aos vizinhos, ladrar ou uivar excessivo, por exemplo. Respeitar aqueles que têm medo, socializar os cães para que sejam animais equilibrados. Leis do condomínio. O Código Civil considera os animais como pertença a um bem das pessoas, tornando-se por eles responsáveis em todas as situações. Logo, as pessoas não podem ser expulidas dos seus pertences ou bens por qualquer regulamento de condomínio, sem fundamento plausível. Quando é celebrado o contrato de promessa de compra e venda de um apartamento e ao aluguer, o comprador ou o inquilino deve ser informado de que existe um regulamento que interdita o acesso a animais, regulamento esse que deve estar afixado no imóvel. Qualquer regulamento feito a posteriori não pode ser imposto a quem já tem direitos adquiridos. Não existe nenhuma legislação que proíba pessoas de ter cães em casa. E no caso de se tratar de um deficiente visual que tenha um cão-guia, nem a lei do condomínio poderá proibir a posse do animal. Se tiver problemas acrescidos com o seu condómino, informe-se junto à DECO. Limite do número de cães. Por mais que goste de cães, caso viva num apartamento, só poderá alojar até 3 cães adultos. No entanto, este limite pode ser aumentado para 6 cães adultos mediante aprovação do médico veterinário municipal e do delegado de saúde. Para tal, deverá requisitar uma autorização junto à Câmara Municipal da sua residência. O limite do número de animais pode ser inferior a mencionado acima, consoante o regulamento do condomínio. Nos prédios rústicos, só terreno, ou mistos, terreno mais casa, podem ser alojados até 6 animais adultos, podendo tal o número ser excedido se a dimensão do terreno o permitir, e desde que as condições de alojamento sejam asseguradas. Sempre que sejam respeitadas as condições de salubridade e tranquilidade da vizinhança, podem ser alojados por cada apartamento, tanto nas zonas urbanas como nas rurais, até 3 cães ou 4 gatos adultos, não podendo, no total, ser excedido o número de 4 animais. Portaria número 1427-2001, de 15 de dezembro. Em caso de não cumprimento do disposto acima, as câmaras municipais, após vistoria conjunta do delegado de saúde e do médico veterinário municipal, notificam o detentor para retirar os animais para o canil municipal, no prazo estabelecido por aquelas entidades, caso o detentor não opte por outro destino que reúna as condições estabelecidas pela legislação presente. Ruído de vizinhança. Um dos grandes problemas que afeta os cães e as pessoas que os rodeiam é o barulho. Se o seu cão for deixado sozinho durante longos períodos de tempo, ou se não for exercitado suficientemente, é bem possível vá adquirir maus hábitos comportamentais, como ladrar compulsivamente. Enquanto o dono, é da sua responsabilidade garantir o bem-estar do seu animal e não interferir no bem-estar dos seus vizinhos, quer viva num apartamento ou mesmo numa quinta, embora a maioria dos donos não seja confrontado com este problema, pois o cão vive no momento e, quando está próximo do dono, não exibe tal comportamento. A situação de ruído constante é um sinal de desequilíbrio do cão e pode levar os vizinhos à beira de um ataque de nervos. Saiba que qualquer vizinho incomodado poderá contactar as autoridades policiais, GNR ou PSP. Estas irão notificá-lo para cessar o ruído ou enviarão um comunicado à Câmara Municipal e esta poderá aplicar-lhe uma coima. As coimas começam nos 500 euros. Muito bem, são cuidados que se devem ter com os animais. E o slogan? Senhor ouvinte? Não maltrate nem abandone o seu animal, pois ele é o seu melhor amigo. E o Francisco quer dizer sobre este assunto? Já há um tempo, a propósito desta notícia, vi uma reportagem sobre uma mulher na Rússia que ao longo do tempo começou assim a ver gatos abandonados pelas ruas e começou a recolhê-los, a tê-los na sua casa, a tratar deles. Ora, mas a certa altura já eram muitos. Quando na altura da reportagem a mulher tinha 50 gatos em casa. Era um apartamento pequenito, daqueles assim, 50 gatos lá dentro. 50 gatos. O marido chegou para aí aos 20 gatos, abandonou a mulher. O marido perguntou assim à mulher: sou eu ou os gatos? E a mulher disse: sempre os gatos. Qualquer problema que fosse, se tivesse que escolher entre uma pessoa qualquer que fosse ou os gatos, escolhia sempre os gatos. Ainda continua a apanhar gatos e a portanto vão ser mais 50 deles. Brevemente. Sim. Pronto. Isso também será um exagero, obviamente, porque Sim. nem os gatos têm condições, é como diz aqui a Inês, para se ter animais é preciso ter condições. É. E ter 50 gatos num apartamento parece-me incomportável. Rádio Boa Nova 100.2 FM. Depois da rubrica Nós e os Animais, temos uma sugestão de leitura que envolve animais, Inês. Hoje trago o irmão alemão. Aos 22 anos, Chico Buarque descobriu que tinha um irmão alemão. Sérgio Buarque, de Holanda, reputado historiador e crítico literário, pai de Chico, vivera na Alemanha entre 1929 e 1930, enquanto correspondente de um jornal. A efervescente Berlim dos anos 30 serviu de cenário a um romance com uma mulher alemã de quem teve um filho e nunca chegou a conhecer. Chamava-se Sérgio Ernest. Quase 5 décadas depois da descoberta, Chico Buarque decidiu fazer da existência desse irmão e do silêncio em torno dele a matéria do seu próximo romance. Mas antes precisava saber exatamente o que lhe acontecera. Dessa busca nasce este romance, magistralmente conduzida por um narrador obsessivo, delirante, megalómano e profundamente solitário. Sem o querer ser, a narrativa enreda o leitor numa trama em que a realidade e o devaneio se confundem permanentemente. A páginas tantas, a busca do narrador e autor passa a pertencer igualmente ao leitor, também ele desesperadamente procurando esse irmão desconhecido. Muito bem. O autor, como sabem, é um conceituado compositor e cantor brasileiro. Deve ser uma boa leitura, Inês. Acho que sim. Muito bem. A escola e o meio. A seguir vamos ao cinema com a Catarina Peixoto. Quem quer ir ao cinema com a Catarina Peixoto? A Listas de Pedro. Pronto, já tens uma companhia. Para o próximo fim de semana. A exceção de Júpiter. O nascimento de Júpiter Jones previa um grande destino. Mas hoje, já adulta, apesar de sonhar com o futuro grandioso, ela acorda todos os dias para a dura realidade de uma vida medíocre como empregada de limpeza. Quando descobre que Kane Wise, um guerreiro interplanetário, chega ao planeta Terra para a proteger, a jovem dá-se conta de que, para surpresa, é a sucessora de um extraordinário legado que pode alterar a ordem do universo. Porém, apesar de incrédula no que Kane tem para lhe contar, Júpiter depressa percebe que a sua vida corre sério perigo e que para sobreviver apenas poderá contar com a sua própria coragem e deste desconhecido. Realizado pelos irmãos Lena e Andy, criadores de Matrix, um thriller futurista que conta com Mila Kunis e Channing Tatum nos principais papéis. Vá descobrir o final desta aventura a um cinema perto de si. E no cinema perto de si pode ser Viseu ou Coimbra, onde lhe der mais jeito. Rádio Boa Nova. Francisco Carvalho, chegou a hora da política e desta vez vens aí com uma proposta bombástica. É verdade, sim. Muito bem, então diga. Hoje vou propor um debate sobre a legalização das drogas leves em vez de vos ler um texto como de costume. Pois este é um assunto que toca muito nossa opinião, maneira de ver este assunto e educação, não tanto uma notícia. Muito bem, e tu provavelmente lembraste disto porque a senhora Ministra da Justiça recentemente disse em público deu até entrevista a um jornal, em que disse que a sua opinião era precisamente no sentido da legalização das drogas leves. Sim. E justifica porquê? Portanto, porque isso levará à diminuição do tráfico, que todos sabemos que alimenta um tráfico maior ou menor, mas que incentiva os jovens e menos jovens ao consumo destas drogas. Sabemos que este consumo e que este tráfico não é minimamente controlado por ninguém, porque é um tráfico ilegal, e como tal muitas vezes leva a adulterações da droga, e é por isso que tu agora já vais lançar aí esse repertório, diz qual é a tua opinião sobre o assunto, para depois pedirmos a opinião dos teus colegas. Na minha opinião, ora, eu sou a favor da legalização das drogas leves. E tens aí uns prós e uns contras. Sim, é verdade. É. Por na minha opinião, não existe assim grande diferença entre estas drogas e as já legais, pois, porque O tabaco, como todos nós sabemos, e já foi referido no último programa, causa imensos problemas respiratórios. E consequentemente, cancro no pulmão que resulta na morte da vítima. Isto porque o tabaco em si, a erva, o produto de tabaco, são adicionados vários outros componentes que são extremamente nocivos à saúde. Diz-se que são 4 mil componentes nocivos à saúde. No entanto, consome-se legalmente. Sim. Eu acho que a cannabis não contém assim esses conteúdos nocivos. Sim. Sim, é usado como medicamento. Em algumas circunstâncias. Sim, em algumas circunstâncias. E é aliviador de stress. Uma vantagem deste produto é aliviador de stress. O tabaco ao contrário, até estimula os sentidos devido à nicotina. O álcool causa vários problemas no fígado. Pronto, estômago. No estômago. Todas estas drogas têm as suas vantagens e desvantagens. A redução da criminalidade, pois, porque... Do tráfico. Já não haveria necessidade de traficar ilegalmente estas drogas. Porque era um produto que depois se venderia legalmente em determinado sítio. Seriam então desmanteladas várias operações criminosas com, assim, que eram, seriam anteriormente... Que seriam e são. São, sim, que são. Existem hoje. Que existem. Todos sabemos. Prejudiciais para o bom funcionamento da sociedade. E depois também acho que causariam o aparecimento de empresas de pequena e média dimensão legais destinadas à produção e venda destes produtos, as quais seriam obrigatoriamente inspecionadas pela respectiva autoridade neste assunto. Ou seja, seria a ASAI ou assim que iria inspecionar a produção deste produto. Se o produto era de qualidade. Sim. Podendo assim assegurar-se um produto de qualidade. Ou seja, não há se não há adulteração. Sim. Vocês sabem que muitas vezes o problema das drogas é que têm outros produtos e que as alteram e que acabam por ser muito... Sim. Aliás, há alguns deles que são letais. Sim, se alguém os tomar, morre imediatamente. Algumas desvantagens destes produtos para o corpo humano seriam, obviamente, continuam a ser drogas e continuam a ser relativamente nocivas para o corpo humano. São drogas tão viciantes ou mais como as legais. Pronto. E agora, gostaria de saber a vossa opinião acerca deste assunto. A Inês parece que quer opinar. Aliás, vão opinar todos. Isto é um tema obrigatório para refletir, na vossa idade. Na minha opinião, eu não tenho nada contra a legalização das drogas. Muito contrário, eu até sou a favor. Porque muita gente pensa, mas agora as pessoas podem tomar drogas e não saem impunes por isso. Quer dizer, só também quem quer. Quem queria antes também tomava. Quem tomar agora também é só quem quer. Por isso, para mim, isso é indiferente. E, por um lado, também acho que todos nós, quando tomamos alguns medicamentos, estamos a ingerir drogas de qualquer das formas. Muitas delas até são benéficas. Por isso, acho muito bem que sejam legalizadas. Catarina, qual é a tua opinião? Sim, também acho que as drogas leves deviam ser legalizadas, porque a maioria das pessoas que o consomem. Das pessoas que as consomem. Consomem na mesma. Exatamente, vão consumir a mesma, quer sejam legais, quer não sejam. Não achas que, por exemplo, quem é contra normalmente diz que se legalizar vai aumentar o consumo? Acho que não. Achas que não? Acho que não, porque a maioria das pessoas, alguns, na minha opinião, até acho que vai diminuir se calhar um bocado. Deixou de tornar-se o fruto proibido. Exatamente, já é legal. Exatamente. Muito bem. Patrícia, a tua opinião, favor ou contra? Sou a favor, porque como a Inês disse... muitos dos medicamentos que nós tomamos para combater certas doenças... Também são drogas. Sim, já são drogas. Mas aí tomámo-los por uma indicação terapêutica e é para combatermos um determinado mal que temos, não é? É diferente das pessoas tomarem drogas por outras razões que não as de saúde. Carolina, a tua opinião? Eu, por acaso, acho que esta medida já deveria ter sido tomada há algum tempo, há mais tempo, porque não só diminui a criminalidade, como eu... Estou completamente de acordo com a Catarina que os consumidores isto vai diminuir muito. Sim. Porque, não sei porque, como já é legal, já não tem que se comprar às escondidas, nem o fazer às escondidas. Às vezes é sempre mais então, apetecido, não é? Sim. Sabem que esta é uma polémica que já existe em vários países já há muitos anos. Se sim ou se não, a legalização das drogas leves. Toda a gente conhece um país na Europa onde há muitos anos estas drogas são de venda livre, que é a Holanda. E lá o caso está estudado. Parece que, de facto, no início, quando as drogas foram legalizadas, que podem ser vendidas em locais específicos, os famosos coffee shop, onde só podem entrar maiores de 18. E têm que se identificar e têm que adquirir determinadas quantidades que estão estipuladas na lei. E é como o Francisco disse, a verdade é que isto estaria sujeito a uma fiscalização e, portanto, o produto que está à venda é um produto que é aquele produto que a pessoa sabe, à partida, está consciente, é maior, está consciente que vai aquilo e não tem outras substâncias. E foi estudado que, no início, o consumo, aquela novidade de ser legal, fez com que o consumo aumentasse numa primeira fase, mas depois diminuiu. Portanto, se calhar é a tendência de que depois muitos jovens, por uma questão de experimentação, até querem experimentar, jovens ou menos jovens. Nós sabemos que estes consumos, que nós normalmente ligamos aos jovens, não são só dos jovens, são de todas as faixas etárias, como sabem, não é? Se bem que normalmente, vocês sabem muito bem que é nas vossas idades que é fácil iniciar, porque até a fase da descoberta é fácil iniciar os jovens, e o pequeno tráfico vive muito disso, de aliciar jovens da vossa idade, mais novos do que vocês, a iniciarem-se num percurso que às vezes é um percurso, como todos sabemos, sem volta, não é? Ainda há bocado vimos, no último programa vimos a referência à Sara Norte e ao percurso que ela teve de vida, que podia ter levado à morte. Nós sabemos que muitos jovens, quando enveredam por este caminho, pode ir num percurso até um fim de um túnel negro. A nossa Inês, qual é a opinião? Que é uma jovem, a nossa mais jovem. Eu acho que sim, deveriam ser legalizadas, porque diminuiria também o tráfico por fora, digamos, o tráfico das drogas, aumentaria um bocadinho o comércio, digamos, e também eu acho que começava a ser, como já disseram as minhas colegas, mais baixo o consumo, porque já não era aquela coisa de ah, é proibido, vamos experimentar, e essas coisas... Pronto. Muito bem. Sr. Daniel? Sim, eu também sou a favor, porque não é só nós, também automaticamente também estamos a consumir drogas legais, que é, por exemplo, o tabaco e o álcool e também os... Estamos a consumir, salvo seja, que nenhum de nós o consome. Quem consome? Pois, quem consome. E é uma droga legal. E faz tanto mal ou mais do que estas ditas ilegais. Amigo Pedro, qual é a sua opinião? Eu também concordo com aquilo que os meus colegas já disseram. Acho que não temos nada a acrescentar aqui. És a favor. Exato. Mas podíamos ter aqui uma voz dissonante, que fosse contra e que justificasse porque é que é contra. Diga, Francisco. Eu vou falar... Era para falar acerca de... Falaram da Holanda e assim... Eu lembrei-me também que... Vi uma notícia há pouco tempo de... acho que até foi ontem. De um... Na Holanda apanharam uns produtores de... Cannabis. Cannabis. Ilegais. Estavam a produzi-la num apartamento. Como é que eles foram apanhados? O telhado do apartamento não tinha neve por cima. Havia um círculo de telhado seco à volta. E à volta estava tudo cheio de neve. Porquê? Porque esta droga precisa de ser produzida a uma temperatura de à volta de 40 graus ou assim, e o telhado estava demasiado quente para a neve se manter assim. E assim foram apanhados. Sólida. E assim foram apanhados. Sim. Pois vamos ver. Devo-vos dizer que, apesar de aqui haver uma unanimidade de opinião, eu não sei se a sociedade portuguesa está suficientemente desperta para esta temática e se, sobretudo, as pessoas mais velhas aceitam de bom grado esta posição. Eu temo que ainda não seja nos próximos anos que Portugal aceite esta proposta da legalização das drogas leves. Muitas pessoas têm receio delas. Eu lembro-me de ouvir uma vez um representante do governo da altura dizer que teve uma filha que esteve no caminho da droga e que acabou por morrer nela. E daí ela há muitos anos já defende esta tese de que isto tem que ser feito para o bem de todos os jovens deste país. Porque se calhar este é um dos melhores caminhos para combater a criminalidade e o tráfico. Nós aqui partilhamos dessa opinião, mas obviamente isto se calhar é um debate que tem que se generalizar à população portuguesa e é uma medida política que os políticos terão que tomar. Infelizmente o nosso país é muito conservador no que toca a estes tópicos. Exatamente. Sim. Há pouco também se falou das drogas medicinais, que só para consumo medicinal também existem imensos viciados em morfina, que é uma droga que é administrada até por questões de saúde, sim, em casos, sim, terminais, para aliviar as dores. Aliviadora das dores, e há imensa, exatamente, gente viciada em morfina. Olha, nem de propósito, passemos às questões de saúde, em que o nosso Daniel nos traz novamente o quê? Uma preocupação com o que ele está a ver que se passa à nossa volta, que é precisamente o consumo de uma droga considerada legal, diz Daniel. O próprio álcool. E tu achas que o seu consumo está a aumentar entre os jovens? Está, cada vez mais a aumentar, porque... Em idades mais jovens. Vê-se pessoas entre os 15 e os 18 a beberem cada vez mais cedo. E a beberem, inclusivamente, bebidas consideradas destiladas, não é? Que são, certo, aquelas bebidas, obviamente, com maior grau de álcool e mais nocivo para a saúde. E algumas bebidas brancas. Sim. No entanto, aqui também nós já falámos disto, que, como sabem, é proibida a venda de bebidas alcoólicas a menores de 18. Bebidas destiladas a menores de 18, as outras bebidas não destiladas, penso que é a maiores de 16. Mas nós sabemos que esta lei está-se consecutivamente a ser respeitada em Portugal e aqui no nosso meio também. Portanto, cá está um exemplo de uma droga que é considerada legal, mas como todos sabemos também os malefícios. FM Boa Nova. Os Moonspell são uma banda portuguesa de heavy metal de grande reconhecimento. Em meados de 1989, surgia a banda Morbid God, em grande experiência, bons instrumentos e sem um bom call para ensaiar. Somente no ano seguinte, seria registrada em estúdio a primeira música desta banda, no formato de promo tape e com o título de Serpent Angel. Este grupo só conseguiu estabilizar em 1992, lançando a sua primeira demo tape. A banda tocava apenas black metal. Vamos passar para uma notícia mais simpática, pelo menos não tão polémica, que é uma visita a uma capital distrito. Não é a nossa capital distrito, porque essa já visitámos. Vamos visitar aqui uma capital distrito vizinha, a cidade de Viseu, a cidade de Viriato, não é assim? As origens de Viseu, antiga e nobilíssima cidade, perdem-se nas brumas do tempo. Aqui estanciaram homens das idades remotas da pré-história, o conviveram celtas e lusitanos. Aqui se fixaram os romanos em séculos de prosperidade e paz, e por aqui passaram com maior ou menor extensa hordas de povos invasores, suevos, godos e muçulmanos. É inegável o valor patrimonial de Viseu. No entanto, a riqueza natural que envolve a cidade e que se espalha pelo concelho é igualmente digna de nota, proporcionada bons momentos ao ar livre. Bem no centro da cidade, a Praça do Rocio é circundada por um conjunto de belezas naturais que criam uma atmosfera de paz e tranquilidade inigualável. Aqui localiza-se o Parque Aquilino Ribeiro, o Jardim Tomás Ribeiro e o afetuoso Jardim das Mães. Ao descer pela Rua Formosa, vamos de encontro ao Jardim de Santa Cristina, mais um local de descanso bem no centro da cidade. Mais em baixo, descendo pela Avenida Capitão Silva Pereira e seguindo em direção a mais um dos pulmões da cidade, a Cava de Viriato, podemos desfrutar o sossegado Jardim de Santo António. Seguimos então em direção ao maior espaço verde público da cidade, o Parque do Fontelo. Já mais afastados da cidade, mas não menos belos, ricos e interessantes são Quinta da Cruz, localizado na freguesia de São Salvador, Monte do Crasto, entre as freguesias de Orgens e Vila de Soto, e Monte Santa Luzia, onde virá a ser construído o Museu do Quartzo. São algumas sugestões onde o ambiente acolhedor, jardins, fontes, estátuas, sombras, convidam a lazer, ao descanso, à reflexão e ao conhecimento de uma nova flora. São locais como estes que fazem de Viseu um lugar tão especial para visitar e descobrir. Viseu tem notado desenvolvimento nos últimos anos, embora conservando sempre a herança histórica nas construções e costumes. É de grande valor a visita dos principais locais de interesse no centro histórico, mas não menos importante contemplar a missão que a autarquia tem desenvolvido em sensibilizar o público para a arte contemporânea e ambiente. Propomos-nos fazer uma visita a Viseu contemporâneo. Uma cidade moderna e agitada que soube romper com os constrangimentos impostos pela antiga muralha. Hoje a muralha é outra, a estrada da circunvalação, que envolve a cidade e a liga entre si. As diferentes rotundas que pontuam esta via têm sido alvo de atenção por parte da autarquia, que pôs nelas o maior cuidado e as transformou em autênticas narradoras da história da cidade, através de esculturas evocativas, mas com linhas modernas e subjetivas. A circunvalação leva-nos agora até à rotunda cibernética, animada por jatos coloridos de água e ambientando o túnel de Viriato. Aventure-se por caminhos subterrâneos e perceba a magnificência desta obra. Ao regressarmos à superfície, na saída para o Sátão, observe com especial cuidado e atenção a rotunda Rosto do Fado, uma clara alusão do fadista viciense Augusto Hilário. O verde Fontela, à nossa esquerda, ambienta a subida até ao corte na Rua Maria do Céu Mendes, que nos liga à Avenida Emílio Navarro, morada do Teatro Viriato. No final desta, deparamos-nos com o mais arrojado projeto contemporâneo desta cidade, Campo Viriato, onde habitam multiusos de Viseu. Aproveito para descansar com um passeio no Fórum da Cidade, localizado em frente ao multiusos do outro lado do rio. Rádio Boa Nova. Espetacular. Passemos agora, para terminar, à rubrica Biografias, com a nossa Carolina Soares, que nos traz mais uma vez uma personalidade da nossa casa, infelizmente já falecida, que foi chegou a ser nosso Presidente da Câmara, ainda os meninos não tinham nascido. Portanto, vou ouvir falar de um ex-presidente da Câmara que simultaneamente era um historiador, e um historiador de reconhecido mérito, um historiador da área da história contemporânea. Muito bem, Carolina. Vou falar de César de Oliveira. Nascido nos Fiais da Beira, concelho de Oliveira do Hospital, e criado no seio de uma família da pequena burguesia rural, César Oliveira, que nasceu em 1941 e morreu em 1998, foi figura ímpar no nosso concelho. Professor, historiador, político e intelectual, foi um propulsor incontornável da obra cívica e produto literário, lutando intensamente em favor de ideias e ideais, valores, progresso e democracia. É, portanto, com orgulho que o Conselho de Oliveira do Hospital terá que proclamar o nome às gerações mais jovens. Igualmente imprescindível será relembrar o percurso académico de um homem que, marcado por uma enorme vocação política, manteve sempre a base de um conhecimento histórico aprofundado para exercer funções políticas. Idiosincrasias próprias de um investigador e historiador universitário, a força de vontade associada à inteligência levaram César de Oliveira a fazer um trajeto académico sublime. Foi professor catedrático de História Contemporânea do Instituto de Ciências do Trabalho e da empresa ISCTEC, sendo também investigador em empresas temáticas como a história do movimento operário e do socialismo em Portugal, as relações políticas internacionais durante o Estado Novo, com uma vasta obra publicada, entre as quais se destacam O Socialismo em Portugal, 1850-1900, A Criação da União Operária Nacional, Problemas e Alternativas do Congresso Operário de Tomar, O Operário e a República Democrática. Via na escrita uma forma de expressar posições políticas e ideológicas. Contudo, se a sua carreira enquanto catedrático, investigador e intelectual da asa de ser os mais distintos e incómios, o seu percurso enquanto político merecerá ainda mais observações. Na verdade, o seu trajeto político enquanto jovem arrojado, irreverente e opositor dos regimes salazaristas e marcelista levaram-nos, anos mais tarde, à cena uma política nacional. O seu apoio à campanha presidencial de Humberto Delgado, a participação nas lutas estudantis de 1962, o combate eleitoral de 1969 e a dinamização de grupos sindicais e movimentos de operários valeram, entre outros, inúmeros convites para integrar o MES. No pós-25 de abril de 1974, fez parte do 4º Governo Provisório, adjunto do Ministro da Comunicação Social. Foi cofundador da UEDS, tendo exercido funções como deputado da Assembleia da República pelo mesmo partido. Aderiu posteriormente ao Partido Socialista, tendo sido deputado da Assembleia da República pelo mesmo partido. Pertenceu à Assembleia Municipal e à Assembleia da Área Metropolitana de Lisboa. Foi Presidente da Câmara de Oliveira do Hospital entre 1989 e 1993, tendo a sua vitória constituído o primeiro triunfo municipal do Partido Socialista no Conselho. Depois de recordar César de Oliveira enquanto político, intelectual e historiador, resta-nos lembrá-lo como um homem erudito, franco, probo, generoso, espontâneo, bondoso, amigo, energético, empreendedor, entre outros. Foi este o vulto do panorama municipal que marcou todas as pessoas que conheceu, entre as quais se elevam figuras como Mário Soares. Conheci bem César de Oliveira desde a sua juventude. Tornei-me seu amigo e admirador muito mais tarde. Era uma figura de grande comunicabilidade, um excelente conversador, um homem bom, aberto e generoso. Sempre simpatizei muito com ele. Era uma pessoa humana, espontânea e divertida e extremamente atraente. Nos anos finais da sua vida, tornámo-nos amigos. Senti profundamente a sua morte prematura. Valeu-lhe já, em 2005, a distinção com o grau de Grande Cruz da Ordem do Infante do Henrique, por condecoração de Jorge Sampaio. Muito bem, aqui recordámos mais uma figura da nossa história local. Boa Nova, irresistível. Iana é uma cantora, atriz, modelo e compositora de Bárbados, de ascendência barbadiana, guianense e irlandesa. Em 2005 gravou seu primeiro álbum de estúdio, Music of the Sun, que alcançou o top 10 na Billboard 200. Um ano depois lançou o seu segundo trabalho de originais, A Girl Like Me, obtendo a 5ª posição da tabela musical norte-americana. Este álbum inclui a canção que foi o seu primeiro topo norte-americano em single, SOS. Neste tema, temos a cantora junta com Paul McCartney e Kanye West. Iremos então ouvir 4 or 5 Seconds. I think I've had enough. I might get a little drunk. I say what's on my mind. I might do a little time. 'Cause all of my kindness taken for weakness. Now I'm 4 or 5 seconds from wildin', and we got 3 more days till Friday. I'm just trying to make it back home by Monday morning. I swear I wish somebody would tell me, ooh, that's all I want. Woke up an optimist. Sun was shining, I'm positive. We can run around. Then I heard you was talking trash. I fought a mystery. Hold me back, I'm about to spaz. Yeah, I'm about 4 or 5 seconds from wildin', and we got 3 more days till Friday. I'm trying to make it back home by Monday morning. I swear I wish somebody would drive. Could I be so selfish? But you called back 1,000 times, wondering where I've mess. But I just can't apologize. I hope you can understand. If I go to jail tonight, promise you'll pay my bail. See, they wanna buy my pride, but that just ain't up for sale. See, all of my kindness, it's taken for weakness. Now I'm 4 or 5 seconds from wildin', and we got 3 more days till Friday. I'm trying to make it back home by Monday morning. I swear if somebody would tell me, ooh, that's all I want. 4 or 5 seconds from wilding, and we got 3 more days till Friday. Just trying to make it back home by Monday morning. I swear if somebody would tell me, that's all I want. Passemos às notícias do Plano de Atividades do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Semana da Leitura. O Plano Nacional de Leitura convida as escolas e as comunidades a celebrarem a leitura e os livros, propondo-se com o tema Palavras do Mundo. A Semana da Leitura convida à redescoberta da palavra escrita, dita, cantada, declamada, ilustrada, num contexto de partilha de gerações de escritores, de jornalistas, de cientistas, de políticos e de profissionais diversos que, na sua pluralidade de vivências do mundo, contribuam para que todos leiam em qualquer lugar, suporte ao contexto, dando visibilidade à leitura e à universalidade e intemporalidade da palavra. No âmbito da 9ª edição da Semana da Leitura, realiza-se o concurso Palavras do Mundo em cartaz. A abrangência e a diversidade de sentidos implicados no tema Palavras do Mundo constitui um desafio à criatividade de alunos e de professores, contribuindo para que estes criem cartazes originais que decorram de leituras livremente realizadas. Portanto, já sabem, adiram a esta Semana da Leitura. Escola e o Meio. Estamos já a terminar o nosso programa de hoje, da Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, constituído pelos excelentíssimos alunos aqui presentes, Pedro Oliveira, Inês Brás, Carolina Soares, Francisco Carvalho, Inês Pereira, Catarina Peixoto, Daniel Pereira e Patrícia Correia. E aos ausentes, que hoje fizeram gazeta, Inês Garcia, que não é hábito, mas hoje está devidamente justificado. Depois há outros faltistas militantes e temos aqui o nosso Michael Krasovski, faltista militante com falta registada a vermelho. É o Pedro, mas o Pedro foi visitar o irmão, está desculpado. Agradecemos a sua atenção, despedimos-nos até ao próximo programa. Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço.